Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. A crise é a justificação. Oh, oh, oh, oh.

nossas horas de sono. Assim sento e recolho ao frio da insônia que vi em mim. Faz-me revirar o tempo, monstro que não me deixa não. Dessa